dia amanheceu e a neve cai do céu, fazendo lembrar pequenos fios de algodão doce. Com o clarear do dia, há uma estrela no céu que teima em ficar, e a cada minuto que passa, parece brilhar cada vez mais. É como se quisesse dizer alguma coisa ou indicar algum caminho. Leopoldina sente que a deve seguir, e assim faz. Durante vários dias caminharão pela neve, atravessando as montanhas, seguindo a luz daquela estrela guia.